acaba dando jeito de me dominar. Eu não resisto, parece que você foi feita pra me conquistar. Ai, eu desisto, você sabe que eu acabo te dizendo sim. Faz o convite, abala minhas estruturas, faz desmoronar. Toda vez que você vem e me faz um carinho, sabe que me leva para o mau caminho. Com você adoro tudo e morro de prazer. A cabeça fica louca de te desejar. Minha tristeza vai embora, é só você chegar. Sem teu amor, sem teu chamego, não dá pra ficar. Fala pra mim, diz que não vais me deixar. E juras que vai me levar em cada fantasia, em cada maluca de amor. Fala pra mim, o teu delírio de amor. Contigo eu faço o que for e adoro essas loucuras que você me diz. Estúdio 3D, e gravações. Você acaba dando jeito de me dominar. Eu não resisto, parece que você foi feita pra me conquistar. Ah, eu resisto, você sabe que eu acabo te dizendo sim. Faz o convite, abala minhas estruturas, faz desmoronar. Mas toda vez que você vem e me faz um carinho, sabe que me leva para o mau caminho. Com você eu faço tudo e morro de prazer. A cabeça fica louca de te desejar. Minha tristeza vai embora, só você chega. Sem teu amor, sem teu chamego, não dá pra ficar. Fala pra mim, diz que não vais me deixar. E juras que vai me levar em cada fantasia, em cada maluca de amor. Fala pra mim, diz que não vais me deixar. E juras que vai me levar em cada fantasia, em cada maluca de amor. Fala pra mim, os teus delírios de amor. Contigo eu faço o que for e adoro essas loucuras que você me diz. Você está curtindo o dia em ritmo de samba. Um alô aí pra Romero Produções e Eventos, né? Produzindo tudo aí. Grande produtor Romero Produções. Beleza?